A direita da rádio AM 1440, o som da cidade maravilhosa, e depois Daniel Pai e Jorjão, ele está reassumindo o locutor que chega primeiro, ele é guerreiro. De volta com você aqui no microfone Rio AM 1440, bola colocada no centro do gramado aqui do maior estádio do mundo.